na Gabriel Zaru, perto do Mercado Central, e na BR-343, ao lado da ABB. ZYL 208, canal 250. Canal 250. Em 97,9 MHz. Rádio Princesa FM, a rádio que vai mais longe para ficar mais perto de você. Uma rádio do empreendimento Centro Sul Limitada. Estamos localizados na Avenida Eurípides de Aguiar, 201 Centro, Floriano, Piauí, Brasil. Os grandes sucessos. Princesa FM, a melhor programação.